Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Damos início agora ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, com a participação do Sr. Padre António Loureiro. Que saúde, Sr. Padre, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova mais uma vez. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu disse há bocadinho que estava com frio, está, isso, não está? Né? Era uma manhã de frio, ainda com sol, mas fresca, mas pronto, isto vai aliviando. É, pois, agora há bocadinho aconteceu-me estar ali a deixar o meu filho na escola, encostei-me ali ao sol e estava bem confortável. Portanto, há que aproveitar, não é? Quem possa gozar um bocadinho, aproveitar um bocadinho deste sol. E para acabar de apanhar a azeitona, até ótimo. Pois é, isto é uma época para quem trabalha na agricultura um bocadinho difícil, a apanha da azeitona, mas é o nosso ouro, não é? O azeite é ouro português e de facto é muito importante também aproveitar a azeitona que também vai havendo aqui e bem pela nossa região. Sr. Padre, estamos juntos então para olharmos para a liturgia deste domingo, dia 23 de novembro, o 34º domingo, é o domingo de Cristo Rei. Exatamente, a festa de Cristo Rei, que conclui o ano litúrgico. O ano a seguir, ou melhor, o domingo a seguir já será o primeiro domingo de Advento. Então, esta festa de Cristo Rei foi instituída pelo Papa Pio XI em 11 de dezembro de 1925. Isto tem a ver com o final da Segunda Guerra Mundial, com a desorientação que houve na Europa, com uma crise também que se manifesta em todas, de todas as maneiras. Então, o Papa quis reconhecer a soberania de Cristo sobre a história e sobre a vida dos homens, e ao mesmo tempo promover o reencontro da humanidade com os valores cristãos e com a paz que só Cristo pode dar. E por isso parece que está absolutamente atual este desígnio. Celebrado inicialmente no último domingo de outubro, a festa acabou por celebrar na conclusão do ano litúrgico. Muito bem. O seu padre está aqui um bocadinho aflito da voz, porque está aí afetado por algum, também se calhar pelo frio, não é, seu padre, que o deixou assim um bocadinho mais engripado, e vamos também fazer isto dentro daquilo que nos é possível. Também não cansando muito a sua voz, não é? Estou na última fase dos 15 dias, quando há uma gripezita. Pronto. Tem 15 dias, já está quase já a acabar. Já está quase a acabar, é isso mesmo. Portanto, tem que, já sabe que tem que se agasalhar e evitar então também apanhar-se mais frio. Esperamos que recupere bem e, como disse, já está a terminar. Sr. Padre, como referiu, aproxima-se então o Advento, um momento bom e importantíssimo, não é, na vida da Igreja. É um tempo que nos convida a refletir, a olhar para Cristo, que vem para ser Deus connosco. Portanto, é um momento muito importante este do Advento. Exatamente, o olhar já vai até ao Natal. Então, a Igreja faz do Natal a grande festa do nascimento de Jesus. É a segunda celebração mais importante do ano litúrgico, depois da Páscoa. Primeiro é a Páscoa, e depois, a seguir à Páscoa, vem o Natal. E então a Igreja prepara a Páscoa com a Quaresma, o Natal com o Advento. Uhum. São 4 semanas, 4 domingos. E então é importante também que vamos aproveitar este tempo para olhar mais para o interior, mais para Deus, procurar mais a Deus. É verdade que o tempo do Natal se tornou num tempo muito comercial e tudo muito apelativo, e que também está bem, também faz parte da festa. Uhum. Mas a Igreja convida-nos a olhar para o essencial. E agora, já agora aproveitava aqui também para recordar algumas das coisas que são simbólicas neste Natal. Temos a árvore do Natal, que tradicionalmente simboliza a esperança e vida eterna, digamos assim. A origem não é propriamente cristã, é uma origem pagã. Uhum. Dos países nórdicos. Mas foi adotada, não é, esta tradição? Exatamente. E que era sobretudo a festa do solstício de inverno, que ocorre por 21 de dezembro, que é o dia mais pequeno, a noite mais longa. Então havia esta esperança da árvore, que é a vida que permanece, árvore não de folha caduca, portanto, que é perene e simboliza. E a Igreja também acabou, os cristãos acabaram por adotar este símbolo. Então, também o típico da árvore de Natal em casa. casa, seria o primeiro domingo de Advento, quando começa justamente este tempo de preparação para o Natal. Depois há outra festa familiar, digamos assim, que é fazer o presépio em casa. Sim. E quando é que se faz o presépio em casa? Também, ou nas igrejas. A tradição aponta para o 8 de dezembro. A festa da Imaculada Conceição. Portanto, é o tempo, pronto, então aparecem os presépios. É o tempo em que Nossa Senhora dá. Aparece como aquela que foi concebida sem pecado, imaculada desde a sua concepção, aquela que vai dar Jesus à luz. Então, pronto, a tradição cristã é mais ou menos por este tempo. Muito bem. Começa-se, portanto, não é obrigatório, mas... Sim, exatamente. Portanto, a árvore de Natal no primeiro domingo do Advento, e o presépio no dia 8. Na Imaculada Conceição. Para tentar seguir as suas dicas. Pronto, outros, para fazer tudo como deve ser. Outros é quase a última da hora. Ai, não fiz. E outros é cedo demais. Eu já tenho visto, não é? Agora com as redes sociais tudo se sabe, várias figuras públicas que já fizeram a sua árvore de Natal, toda engalanada, não é? De luzes, guirnaldas, bolas e sininhos. Isto é uma antecipação. E muito, muito cedo, não é? É uma antecipação. Pretende. Então tem os fins comerciais. Ou então é como na Venezuela, que o presidente também tocou celebrar o Natal outras datas, que é tudo invenções. Mas a tradição, no fundo, aponta o 25 de dezembro. Mas isso também não poderá querer dizer que as pessoas começam mais cedo a deixar-se tocar pelo espírito de Natal? Poderemos também ver desse lado, talvez, não é? Mas eu diria mais. Ou seremos ingênuos. Comercial. Porque o espírito de Natal realmente é o advento. O advento. Esta semana já estão a apontar para o Natal. Está a ver? Agora ainda é a festa de Cristo Rei, religiosamente, não é? Ainda é o tempo comum, ainda é o tempo, pronto, normal. Depois é que vem então o tempo que aponta ao Natal. Uhum. E a árvore de Natal aponta ao Natal, segundo esta tradição que a Igreja também acolheu, junto ao presépio, a árvore de Natal. E enfeitada, pronto. A origem não é provavelmente cristã, mas a Igreja acolheu, e então os cristãos, mais que tudo, também no Vaticano há a grande árvore de Natal. E também ao presépio. Portanto, estas datas são simbólicas, mas marcam. Primeiro domingo de Advento, já aponta o Natal, então temos árvore. O 8 de dezembro, uns dias depois, era então tempo para fazer o presépio. Depois o presépio pode ser com o Menino Jesus ou sem o Menino Jesus nas igrejas. Sim, há quem coloque depois só na igreja, na noite. Nas igrejas eu insisto muito para que ponham o presépio sem o Menino Jesus. Para que as pessoas se deem conta que ainda não está, ainda não está. Esteticamente é bonito, emocionalmente é bonito, mas a realidade é que ainda não está. E então, às vezes, também essa experiência da gente olhar e falar, está aqui alguma coisa. Então, o menino ainda está com o menino, ainda não nasceu. Portanto, no fundo, é também essa simbologia. E dessa forma conseguimos perceber que, de facto, estamos a caminhar para o nascimento dele, não é? Exatamente. Estando lá, parece que já é um dado adquirido, não é? Está tudo feito. E, de facto, tem essa simbologia. É. Mas, na sua opinião, Sr. Padre, o presépio é fundamental na casa de cada pessoa? Sim, eu penso que é interessante. Ainda ontem, por acaso, falava com uma pessoa, tive uma conversa muito curiosa, que, não sendo uma pessoa muito religiosa, não é praticante, não tem muita fé, mas dizem, não, na minha família o Natal também é importante. E vir o Natal em família. Tenho um filho que está em Lisboa e eu quero vir passar o Natal a casa. Claro. Porque é em casa que se vive. Portanto, há de ver esta raiz que é humana, que é cultural e que tem também esta experiência de raiz cristã, porque é o Natal que recebe o nascimento de Jesus. Eu penso que é bom. E quando nós vivemos estas coisas, a densidade, a substância da vida também tem mais sentido. São os dias todos iguais, tudo é igual, não, há um tempo especial, e estes gestos, o tempo especial ajuda também a avançar, quase ia dizer o mistério, a envolvência, que também nos faz bem, porque senão tudo é igual. E na vida é verdade, a vida é levantar, respirar, comer, dormir, trabalhar, divertir-se, fazer. Mas depois há momentos especiais. Claro, e temos que nos deixar invadir por esses momentos especiais, não é? Deixar a permitir que consigamos que nos consigamos deixar tocar, não é? Por exatamente. Mas este momento especial tem como objetivo elevar-nos ao divino. Portanto, tudo isto é para que depois, no nosso interior, sejamos capazes de elevar-nos ao divino, porque o Natal é Cristo que nos vem visitar. Portanto, eu diria que sim, que é importante. Uhum. Se as crianças deixam de ver o presépio em casa, deixam-nos aqui, qualquer dia somos indiferentes, somos perdemos esta sensibilidade espiritual que faz parte marcante da vida, que dá um sentido novo à vida, que nos faz bem e que, para mais, a nossa identidade tradicional cristã e a nossa identidade profunda de ser batizado, de querer celebrar o Natal. Depois, algum dia podemos falar sobre a questão da festa da data do Natal. Uhum. Sim, teremos mais tempo, programas, né? mas há bocadinho o seu pai estava a falar, a indicar-nos de que o Advento e o Natal é a segunda festa mais importante da Igreja, não é? Logo, portanto, primeiro é a Páscoa, mas não acha que as pessoas dão mais atenção ao Natal? É possível que sim, porque está a ver, teve uma envolvência familiar. Na vivência humana, talvez seja mais importante, não é? Mais vivido. Mais vivido, sim. Não mais importante, mais vivido. Na vivência espiritual, quer dizer que a fé, tudo arranca de Cristo ressuscitado. Se Cristo não ressuscitasse, como dizia São Paulo, vem a nossa fé. Portanto, os cristãos descobriram que Cristo ressuscitou. Foi a primeira grande constatação. Aí é que eles descobriram que Cristo era Filho de Deus. Portanto, se ele morreu e ressuscitou, está vivo, então foram à procura do nascimento, que é o que marca o início da caminhada. Uhum. Mas o primeiro que celebrou foi a ressurreição. Porquê? Porque foi na ressurreição que descobriram que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Deus connosco. E então depois foram ver então, se ele, como foi a sua vida. Portanto, foi do fim para trás. E então depois foram o que é que ele fez, o que é que ele disse. E depois foram até o nascimento. E então, depois do nascimento, evidentemente, tornou-se a vivência mais festiva, até porque a Páscoa é morte e a ressurreição, aquilo é mais doloroso. Mais doloroso, difícil, sim. Não é? Ainda que também seja muito importante, há muitas pessoas também. Pelo menos até a caminhada até, portanto, ao dia de Páscoa. Mas depois do dia de Páscoa, brota uma alegria, não é? Ressuscitou. E já pessoas me disseram que o dia mais bonito, que é que se vivencia melhor, já me disseram isto, é o domingo de Páscoa, a visita pascal. Sim. Há ali toda uma alegria espiritual muito forte. Aqui o Natal ganhou mais esta dimensão familiar, do reencontro, de estar juntos, sabe? A pessoa está todo o ano, mas tem que voltar à casa, estar em. Mas é bom, seu padre. Eu acho que isso é muito bom e as famílias conseguem manter essa tradição, acho que é fundamental. Eu digo que sim. Acho que nessa altura se esquecem, que eu consigo fazer, mas se esquecem desavenças e portanto, os ouvidos deixam de ouvir determinadas coisas e de ver outras, e para que todos possam estar em união e que seja um Natal assim para todos. E é bom, não é? Isso. Mas depois temos também no Advento, este tempo do Advento, já há uma proposta também de reflexão que se chama Lectio Divina do tempo do Advento. Quer dizer, no fundo é meditar a partir das leituras do domingo, fazer uma reflexão orante, uma leitura, conhecer mais a Bíblia. Esta proposta é do Santo Papa? Não. Não, é da Diocese de Coimbra. Diocese de Coimbra, que já há uns anos faz, tanto no Advento como na Quaresma, esse caminho, que no fundo é olhar, pegar na Bíblia, nas leituras do domingo, refletir e deixar que seja uma inspiração para a vida. Portanto, também um convite para que quem estiver interessado. Onde é que é possível encontrar esta Lectio Divina? Que temos na paróquia e iremos convidar as pessoas que queiram. Uhum. Portanto, são as leituras, mas devidamente explicadas. Sim, basicamente é uma leitura. Uma reflexão. Este ano vai ser da primeira leitura, da leitura do Evangelho, depois há um comentário, há uma reflexão, há uma da Lectio Divina que tem várias etapas, é leitura, meditação, oração, contemplação e ação. Uhum. Ação, fazer alguma coisa. Portanto, é ajudar a pessoa e também é bom fazer em grupo, em que se pode partilhar, que enriquece bastante mais. E até um convite também para que, muito bem, ou nas paróquias, ou familiarmente, ou até na família, se possa fazer essa reflexão. Muito bem, fiquem aqui então esse desafio e quem sabe até num próximo programa possamos aqui trazer essa proposta e analisar. Ah, muito bem. O que é que acha? Para o próximo programa. Aceito. Fica o desafio, está muito bem? Bem. Pronto, seu padre, já falámos também no outro programa da bênção das grávidas, está-se a aproximar, não é? É, penso também que o Livre-Sexo de Coimbra à vigília da vida nascente, que será feito também agora neste contexto. Então nós aqui na nossa unidade pastoral temos feito dentro do evento, no mês de dezembro, este ano será no dia 10, é também um momento bonito em que oferecemos a vida nascente. Maria está grávida, vai dar à luz um menino, então as mães grávidas querem também oferecer a Deus o seu menino. São José também acompanha Maria, então convidamos também os pais e as famílias a estarem presentes. Será na Capela Santana. Vai estar frio ou chuva, a gente não sabe. Mas seja o que for, a vida continua. Mas é preciso que seja feita uma inscrição para participar. Não, não, é basta só participar, assim, só participar. E pronto, e penso que será também um momento importante. Mas costuma ser muito participado, seu padre? Depende das mães, das grávidas. Já tivemos algumas vezes são menos, outras vezes são mais, mas já tivemos uma dúzia de grávidas, assim, por exemplo, é um número significativo, não é? Ou 8 ou 9, ou as forem, não sei, ou 6, a gente não sabe. Há momentos em que parece que há mais vida a nascer, outras vezes as coisas apertam mais e dificultam mais. Pronto, olha, vamos ver. Vamos ver. Mas é sempre um convite espiritual para acompanhar as mães e as famílias. Seu padre, aproxima-se também o Crisma, dia 29, certo? É, no dia 29 teremos o... A Ervedal, não é? A celebração do Crisma no Ervedal da Beira. Também um momento importante, um momento de confirmação, em que acolhemos o seu bispo que dá este dom do Espírito Santo e desafiamos os adolescentes e os adultos. Este ano temos também um grupo significativo de adultos. Portanto, no total são 59 que irão ser crismados. É um grupo ajeitoso. É, um grupinho bonito, todos os anos. Mas aqui, este ano temos um grupo. É isso. Os que acabam a catequese normal, os que fizeram uma caminhada de adultos, catequese de adultos. E vou convidar também os adultos a que se possam inscrever, porque penso que é bom ter um grupo de reflexão. E a experiência deste ano foi isso. Ter um grupo de reflexão é que se partilha. Estamos habituados a viver sozinhos com os meus problemas. E catequese adulto também é um grupo de partilha, de reflexão, a vibração a Deus, onde é que está Deus, como é que se pode descobrir, o que é que... Então, este partilhar da vida e da fé é muito enriquecedor. E isso faz crescer a fé e o compromisso com a Igreja e o dinamismo de que a minha fé não é só minha, é uma coisa que me deu, é a fé da Igreja, que vivemos todos em comunidade. Seu padre, é vai ser no Ervedal, portanto, cada ano há uma... Portanto, esta celebração vai rodando. Sim, as várias paróquias. Vai rodando, segundo... Este ano teve assim em São Paulo de Gramaços, mas 40 ou 50... Pois, a igreja é pequenina. Então, por isso é que não foi. É verdade. Mas trata-se só da unidade pastoral da Oliveira do Hospital. Sim. Não inclui a unidade pastoral da Oliveira Hospital Sul. Portanto, essa é outra cerimónia. Estava a sua celebração. Muito bem. E assim, o seu bispo vem aqui, neste caso, mulher, vem connosco no dia 29, no dia 30 estará em Tábua, também a fazer o crisma em Tábua. Pronto, e vamos, vai-se fazendo, que é uma maneira de, também é bom ter o bispo connosco, porque o bispo é o descendente dos apóstolos, ou sucessor dos apóstolos, melhor dizendo, representa os apóstolos de Cristo, portanto vem-nos confirmar na fé, dar o dom do Espírito Santo, é um momento também interessante. Muito bem. Vou dizer também que no, já que estamos a falar em datas, amanhã, que é sábado, teremos o Magusto dos Coteiros e da Catequese, que fazemos em conjunto, é para ter sido na semana passada, mas o verão de São Martinho veio um bocadinho atrasado. E então, choveu muito, não é? No foi. Fim de semana. Mas para estar agora um bocadinho melhor, então aproveitamos agora. Muito bem. Seu padre, também nos traz aqui um desafio partilhado pelo Papa, inspirado no Santo de Assis. É, São Francisco de Assis, ou melhor, o Papa esteve em Assis, a rezar ante o túmulo de São Francisco. Para o ano celebra-se, também será uma comemoração um bocadinho especial, os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. E Assis também é um dom muito especial. Aquilo é um santo chamado Alter Christus, que foi outro Cristo, que amou muito, que teve uma vida muito intensa. Então o Papa diz, nesta sua peregrinação a Assis, que o exemplo de São Francisco nos dê também a força para fazer escolhas inspiradas por uma fé autêntica, para sermos, como Igreja, sinal e testemunho do Reino de Deus no mundo. Até vem a ver com a festa de Cristo Rei. Portanto, no fundo, necessitamos ter força espiritual, muito amor a Deus, para no mundo testemunharmos este Reino de Deus. O Reino de Deus é Deus no meio de nós, é o amor de Deus que se partilha de uns com os outros, com a presença do Senhor. Então, penso que também é um convite para isto mesmo, não é? O Papa está sempre a apontar-nos à essência da fé, ao fundamental. São Francisco é uma figura muito inspiradora. Oxalá também nos ajude a todos, pois, a ganhar mais ânimo para também imitar a Francisco de Assis, que era, ele escutava a palavra de Deus e disse: o Senhor diz, eu acredito e vou praticar. E praticava mesmo. Às vezes é nos momentos mais radicais, mais parece impossível, pois eu vou fazer aquilo, o Senhor diz, eu acredito. E então penso que é interessante. E já agora também neste contexto, o Papa também falou da idade da reforma na Igreja, ou recordou. pronto, falando um pouquinho, dizia que os bispos e os seus cardeais, a idade de reforma é aos 75 anos. Está a ver, a gente está a reformar cedo na igreja, as coisas prolongam-se, dizia o Papa, até aos 75 anos. Então, os bispos com 75 anos depois possam cessar o seu serviço eclesiástico. Dizem, mas ainda pode haver umas sessões de mais 2 anos em casos de maior necessidade. Quer dizer, enquanto todos querem uma reforma cedo, descansar, na igreja temos ainda mais isto, quer dizer, ainda se prolonga o serviço à comunidade, que também significa esta oferenda total da vida a Cristo. E passada essa data, quem queira pode continuar, ou não? Não, portanto, os bispos deverão pedir a resignação, deve haver um bispo sucessor, porque também não é bom que haja já um peso... Mas isso é só para os bispos, não nos, para, os bispos. Para os senhores padres. Para os padres também devia ser. Qual é que é? Já agora a curiosidade, qual é que é a idade da reforma? Portanto, aos 70 anos deviam oferecer a disponibilidade de poder mudar de paróquia ou oferecer-se. Outros agarram-se ao serviço que têm, para também não ficarem na inutilidade, entre aspas, e andam por longas, já estão 80 anos e ainda não deixam a paróquia. E depois, mas depois também há esse problema da falta de padres, não é? Pois é isso, mas depois às vezes a pessoa parece que aquilo é o que lhe dá vida, então necessita, porque a vida do padre também é uma vida um bocadinho solitária, um bocadinho sozinho. É 100% dedicado. Aquela vida, não é? Olha, a minha expectativa. Quem se reforma, normalmente na vida civil, normal, quem se reforma vai gozar com a esposa, com a família. Tem outras prioridades também. Exatamente. Não acontece tanto isso com a igreja. Talvez não exista tanto, não é? Ainda nós temos agora um padre, o último do nosso arcipestado, já com mais de 90 anos, e ainda se mantinha. Pronto, depois a pessoa deixa de ser parco, parece que quebra um pouquinho, não é? E depois também não motiva tanto, não é? O seu cansaço acaba por ser contagioso. Eu penso que há um horizonte que alguns padres também conseguem, espero também eu seguir esse caminho, que é chegar a um tempo de olhar, agora eu renuncio ao e fico padre auxiliar, faço como muito eu, bem. Ajudo, mas já não dou igual essa preocupação. Claro, claro. Muito confio bem. Que os outros também façam bem, não sou só eu que faço bem, os outros também podem fazer bem. O senhor padre ainda está anos-luz dessa vida. Senhor padre, vamos então agora concentrar-nos um bocadinho na liturgia deste domingo, a festa de Cristo Rei, já nos explicou. Temos a primeira leitura do segundo livro de Samuel. David é reconhecido como rei de todo Israel, sucedendo a Saul. É um rei David, aparece como um modelo de rei. O rei por excelência. Mas o rei David não era filho de rei. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. David era amigo do filho do rei. E depois foi também geriu exércitos. E depois tinha sucesso. E depois o rei Saul ficou-lhe com inveja. E depois tentou matá-lo. E depois perseguiu. E depois o rei também acabou por falecer. Depois teve um filho que quis ser rei, mas depois nunca foi reconhecido. E então depois havia ali a parte do norte e a parte do sul. Então David acabou por unificar todo o reino e ser o rei de todo Israel. E esta leitura é justamente esse momento em que também as tribos do norte reconhecem a rei David como seu rei. E este rei, que depois é modelo de rei, Cristo é a plenitude do reinado do rei David. É o descendente de David que traz a plenitude de tudo aquilo que foi pré-anunciado profeticamente e na realeza de David. Quando fala do título de Cristo Rei, Rei do Universo, também tem alguma raiz com este rei que foi o rei David. O povo de Israel teve muita dificuldade em aceitar um rei. Os profetas não queriam um rei. Os povos ao lado tinham rei, mas o verdadeiro rei de Israel era Deus. E o povo infiel, como os chamavam os profetas, queria também um rei. E depois Deus disse, pronto, dá-lhes lá um rei, mas que saibam que vão servir o rei. E o melhor vai ser para o rei. Mas pronto, tenham um rei que os guie nos exércitos e os defenda e de alguma maneira os também unifique. Portanto, o rei, o verdadeiro rei é Deus. O rei David foi o rei fiel a Deus e que depois é uma história triste também. Depois veio o rei David, depois o seu filho, o rei Saul, e já não houve mais reis. mas já não houve mais Reino Unido depois descendente do rei Salomão. Ficaram com o Reino do Norte e depois outros com o Reino do Sul, e dividiu-se o Reino do Norte e o Reino, porque também que foi em desentendimentos, e nunca mais estiveram juntos. Havia o Rei do Norte e o Rei de Israel, que era só as tribos do Sul. Portanto, foi assim uma confusão. A história de Israel não é assim uma história também muito fácil. Pois não, mas pronto, hoje ficamos isso, o Rei David. Muito bem. A figura marcante do Antigo Testamento. Muito bem. A segunda leitura, a carta aos Colossenses. Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de todas as criaturas. Este é uma espécie de hino, mas é uma coisa, um texto teológico muito denso. Porquê? Porque Cristo é o Filho de Deus, mas diz a leitura, Cristo é a imagem do Deus invisível. É a imagem. Deus não se pode ver. Pois não. Mas Cristo é a sua imagem. Portanto, Cristo é a materialização, de algum modo, do Deus invisível. E depois diz, mas por ele, olha, por ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Portanto, este filho que é Cristo, que materializa Deus, que é a imagem de Deus invisível, foi ele que criou tudo o que existe, nele e por ele. Todos, por ele e para ele tudo foi criado. É curioso. Portanto, no fundo é este Cristo que ninguém vê, não é? Não, o Deus que ninguém vê. Ah, sim. O Deus que ninguém vê. O Filho de Deus fez-se homem. Sim. Cristo é o Filho de Deus feito homem. Mas este que nasceu de Maria, que é o primeiro de tudo. Ele é que fez tudo. Tudo foi feito por ele e para ele. E de repente é o mistério de Cristo. Portanto, Cristo que é Deus, que se fez homem. O fim. Porque há muitas pessoas que têm dificuldade em entender, mas como se ele nasceu, como é que é Deus eterno? Pois é, está aqui a dizer. Né? Por ele foram criadas todas as coisas. Pelo Filho de Deus. E este Filho de Deus fez homem. E o Filho de Deus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Portanto, olha, é aqui o mistério de Cristo. Mas é muito interessante. O verdadeiro mistério. Muito interessante, não é? Está a ver? Ele é interior de todas as coisas e tudo subsiste por ele. E depois diz, mas ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, no fundo, Cristo é o resumo de tudo. O projeto de Deus realiza-se em Cristo. E Cristo, ao fazer-se homem, faz com que a humanidade se eleve a Deus e participe de Deus. Ele é a cabeça da Igreja. Quer dizer, que o corpo, o seu corpo, que é a Igreja, também está em Deus. Ou seja, o designio de Deus realiza-se em Cristo e é algo muito especial. E que se entende a partir da sua ressurreição, porque Cristo ressuscitado, de algum modo, coloca a humanidade em Deus, o ser humano em Deus. Pronto, é um bocadinho complexo, talvez, na linguagem de falar, mas quando entendemos na luz da fé, torna-se a fé absolutamente luminosa e o transcendente encontra-se com o imanente, com a realidade temporal. E a realidade temporal abre o eterno. Isso é que é o bonito em Cristo. Portanto, penso que isto não se pode explicar assim em 5 minutos. Pois não, pois não. Mas é uma reflexão que temos que ir fazendo, mas abrindo o nosso coração a este Cristo, este Jesus nascido em Belém, que é Filho de Deus, mas que é eterno com o Pai, que é desde sempre. E ele é o Senhor. Reconhecer Cristo como Senhor é entrar no mundo da eternidade, de todo o universo, de onde Cristo é o Senhor que tudo criou e tudo subsiste por ele, tudo existe graças a ele. E ele é um de nós, é o primeiro de todos os homens, primeiro em todas as escrituras. Então, olha, Cristo é realmente uma reflexão teológica. A cristologia é fundamental para podermos entender bem o que é o homem na história, o que é Deus e qual é o caminho que o homem tem que fazer até encontrar-se com Deus. Muito bem. Seu Padre, concentramos-nos agora no Evangelho, segundo São Lucas, diz-nos, fala-nos de Cristo, o Rei crucificado, mas que dá a vida, que vence a morte. Complexo também. Mas é engraçado. Porque o Evangelho de São Lucas, o que é que é o Evangelho? É Cristo na cruz. E Cristo na cruz é proclamado como rei, não é? Mas Cristo na cruz, rei crucificado, rei coroado de espinhos, até se burlaram dele e fizeram uma coroa de espinho, veio para salvar. E então este diálogo na cruz era entre os três que estavam crucificados, estava Jesus mais dois ladrões, dois bandidos, que coincidiu, que também foram crucificados na mesma altura, e um deles zombava de Jesus: ah, se tu és rei, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também, então, se tens poder. Os soldados ofereciam vinagre, zombavam de Jesus. Mas um disse-lhe: não temos a... tu estás aí a ser julgado e pede a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Portanto, este diálogo, zombavam de Jesus, mas um disse: Senhor, lembra-te de mim. E então Jesus diz estas palavras. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então acontece aqui algo estranhíssimo. O rei crucificado, o rei coroado de espinhos, o rei prestes a morrer na cruz, que diz, aquele que agora chamamos como bom ladrão, aquele que se arrependeu na cruz, que estava a ser crucificado porque era ladrão e assassino, e Jesus diz-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos morrer daqui a pouco, mas logo a seguir temos o paraíso. Ou seja, eu ofereço-te vida eterna que vence a morte. Vais morrer, eu também vou passar pela morte, mas a vida vai triunfar. E por isso Cristo é aquele que aparece no mundo, mas é aquele que está além do mundo. Viveu neste mundo, mas a morte não o matou. A morte foi o fim da vida temporal, mas não matou a vida. E Cristo oferece vida para além da vida temporal, para além da morte. E por isso a fé do cristão é uma fé iluminada por Cristo, em que vê que não é só a vida temporal que conta. Não é só a vida no corpo que conta. O corpo vai sofrer a morte, mas a vida, o ser pessoal, prolonga-se. E o desejo do Senhor é o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, é assim uma promessa. Não sei como é que aquele homem terá morrido, mas seguramente uma expectativa estranhíssima, algo tão especial. E Cristo pôs-se às mãos do Pai. Aquilo, ele vive-se como homem, a sua divindade estava escondida. Como homem, confia plenamente em Deus, mas também sabe que é Senhor que dá a vida eterna. Então, pois Cristo Rei é dizer-nos que os reinos deste mundo não esgotam a vida humana, nem esgotam o ser humano, nem dão pleno sentido ao ser humano. Há algo que é superior, que é transcendente, que é para sempre, que é a vida no paraíso, ou vida no céu, ou vida eterna, que é a verdadeira meta de todo o ser humano. Muito bem, Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa depois desta reflexão que fez aqui connosco desta liturgia de domingo, a festa do Cristo Rei. Sr. Padre, terminamos sempre com uma sugestão, o que é que nos traz? Pois, Cristo Rei, Jesus terminou a sua missão na Terra, agora temos uma missão a realizar, então deixava aqui como um cântico que chama justamente Missão, que diz que temos uma alma missionária, que é da comunidade da Armandeia, que eu também pertenci, de Lisboa, mas que é sempre um desafio agradável, e de sentirmos também envolvidos. A música ajuda muito também um caminho espiritual, porque a letra, o ritmo, a experiência, o abrir o coração, neste caso também louvar a Deus, o comprometermos com algo que é, que tenha um sentido cristão, que dê um sentido cristão à vida, muito importante. Ficamos então com esta reflexão. Senhor. proposta que nos trouxe o Sr. Padre António Loureiro. Estamos a fechar o nosso programa de hoje, Sr. Padre. Estamos então já nos momentos finais. Também convidar todos a que participem nas celebrações, não é? Deste domingo, a festa do Cristo Rei, que é também muito importante na vida da Igreja. É este final do tempo comum. Tempo comum quer dizer normal, habitual, e muda para o Advento. Então é, aponta-nos também essa vitória final de que Cristo Rei não é só Rei neste mundo, mas é Rei do Universo, Rei de tudo e também da eternidade que lhe pertence e da qual nós também esperamos poder vir a participar. Muito bem, Sr. Padre, nós ficamos por aqui então no programa de hoje. Voltamos para a semana à mesma hora, sendo que o programa de hoje tem reposição neste domingo, dia 23 de novembro. Até para a semana, Sr. Padre. Boa semana também. Boa semana. Foi assim o programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.